mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nesta peleja Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nesta peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará. A mulher que adora é brasa viva no altar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará. A mulher que adora é brasa viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu a ordem contra os teus inimigos? Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu a ordem contra os teus inimigos? Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nesta peleja Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nesta peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará. A mulher que adora é brasa viva no altar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará. A mulher que adora é brasa viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu a ordem contra os teus inimigos? Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu a ordem contra os teus inimigos?